Salva Salvador, é o Tan Mike aqui do Yopel. Logo deve do reporte, posição 13 do Pai de Onça. Muito obrigado e um bom dia. Muito bom dia. Autorizado final ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Bravo, Salvador. Bom dia, na escuta do Tango Mike Alfa. Confirme que chamou? Tango Mike Alfa, senhor, na posição de número 14, área remota, parte 1, solicitando autorização de reboque para o finger de número 1. Ok, pode iniciar na remota 14 e vai puxar a aeronave após no táxi até através do portão meia dúzia e reporte para continuar após o táxi da TAM. Estou com a aeronave também da TAM, já para o pouso, vai táxi até o portão 4. Positivo, será então informado no através do 6, senhor, grato. Salvador, bom dia, TAM 3520. 520, bom dia, avistado, check 3, pista livre, pouso autorizado, 130 graus, 11 nós. De repouso, informarei, trem baixar travado, TAM 3520. Passando externo, baixado e travado, TAM 3520. 3520, ciente, pouso autorizado. Repouso, TAM 3520. 186, acione identificação, prossiga na chegada Mari para 2 mil pés, o QNH 1015. Bem-vindo, solo agora as 44, liderando direita, táxi na minha escuta, prossiga via Alfa Juliette até o portão 04. Alfa Alfa Juliette, até o portão 04, obrigado, Tanto 520. O trânsito já está no reboque, pode prosseguir até o portão 01. Isso será feito, senhor. Reporte apenas o término, ok? Será feito, grato. 18116, autorizado o final e aliás, X-ray pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. 8 no meio, localizador. Gol no 8 no meio, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 8, 9, 5. E vamos no término do reboque, ponte 1, obrigado, um bom dia, tchau. Igualmente, bom dia. Jogou 18 no meia, estabilizado no zero. 18 no meia, check-in autorizado no zero, vento 1 no 30 graus com 10 nós. 18 no zero, baixo tomado. Sim. Seja bem-vindo, considere o solo agora em 59, ao livrar a direita, taxa me escuta, irá prosseguir Alfa Juliette, portão 05. Direito Alfa Juliette, 05, não é 59.